Louvado seja o nome de Deus. Sejam bem-vindos à continuidade da semana de oração sobre cristianismo prático. O título desse sermão é Praticando o Cristianismo com Amigos e Inimigos. Amizade, ela é um relacionamento íntimo e que exige muito do ser humano. Para que a gente seja amigo de alguém e alguém seja nosso amigo, isso exige que a gente tenha atenção mútua, disponibilidade para conversar, para sair, para estar junto, para dividir as questões da vida. É necessário o carinho de um para com o outro. É necessário também paciência. As pessoas têm os seus problemas, as suas dificuldades. Se você não for paciente com as pessoas, você nunca vai ter amigo. E se você não for paciente também, nunca ninguém vai querer ser seu amigo. E tem que aprender a relevar os defeitos e também apreciar as qualidades dos seres humanos. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 18. O verso 24 traz uma informação um pouco intrigante. De forma teórica, nós entendemos que quanto mais amigo, melhor. E a Bíblia ela fala uma informação assim, um pouco atravessada em relação a isso. E nós vamos compartilhar juntos da palavra de Deus. E olha que texto interessante nós encontramos aqui. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Uma definição famosa de amigo, que amigo é o irmão que você escolhe. Os nossos irmãos, a nossa família, nós conversamos sobre a prática, a experiência familiar durante essa semana de oração, são aqueles irmãos que nós não escolhemos, por nascerem do nosso pai, da nossa mãe. Eles são agregados dentro da nossa família e nós temos que conviver com eles. Irmão é um parente muito amado e muito especial. Eu amo muito as minhas irmãs, o meu irmão também. Apesar de todos os defeitos dele, irmão briga, irmão tem problema, é assim mesmo. E o amigo é um tipo de irmão especial, é aquele irmão que você escolhe, estar junto. E existe alguns amigos mais chegados que irmãos. Agora, intrigante é que a Bíblia diz na primeira parte do verso que quem tem muitos amigos sai perdendo. Por que isso? Não é próprio da natureza humana desenvolver uma relação tão íntima quanto a relação com um amigo? Você não consegue exercer essa intimidade com muitas pessoas. Se você tem muitos amigos, você acaba saindo perdendo e sendo superficial com todos eles. Por isso é melhor você ter bons amigos, ainda que sejam poucos, mas que sejam amigos de verdade. E claro que isso não significa não se relacionar bem com aqueles que talvez não estejam nesse patamar tão íntimo, mas que também podem ser considerados amigos, certo? Agora, a Bíblia também diz que esse amigo, ele deve ser amado o tempo todo. Provérbios 17, 17. Nós devemos em todos os momentos estar disponíveis para eles. E é bom ter também sempre um amigo disponível para você. Ama o amigo em todo o tempo. E na angústia se faz aquele que está do teu lado, o irmão, aquele que te acompanha. Agora, de todas as pessoas das quais você pode ser amigo praticando o cristianismo, a mais importante delas é Deus. E existem homens na Bíblia que foram chamados de amigos de Deus. Olha que título, hein? Que peso. Tanto Abraão quanto Moisés são declarados na Bíblia amigos de Deus. Abraão lá em 2 Crônicas 27 e Moisés em Êxodo 33, 11. Agora, ser amigo de Deus é uma perspectiva bonita e ela faz a gente pensar algumas coisas. Qual é o termômetro de que eu sou amigo de Deus? Será que tem como medir? Será o que é o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, o quanto eu faço trabalho missionário? Qual é o verdadeiro termômetro? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 João, capítulo 4. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Capítulo no qual está descrita a natureza de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é um verso profundamente esclarecedor dentro da teologia bíblica, para que a gente compreenda quem é o Criador, quem é o Redentor, quem é aquele que deu a lei ao seu povo, quem é aquele que redimiu o seu povo na cruz do Calvário. É aquele cuja natureza é amor. E se você quer saber se você é amigo dele, dá uma olhadinha nesse termômetro aí. 1 João 4, verso 20. Ele diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode, não é capaz de amar a Deus, a quem não vê. Esse é um teste prático do cristianismo. Nós, todos cristãos, dizemos assim, o que importa é a gente estar bem com Deus. E claro que isso é verdade. Às vezes nós não conseguimos agradar os seres humanos. E nós não precisamos também lutar para agradá-los. O que Paulo diz assim? Se eu buscasse, se o meu foco principal fosse agradar a homens, eu já não seria servo de Cristo. Então, realmente, Deus acima de tudo. Agora, é muito importante que nós tenhamos uma boa relação com os homens, que são a imagem e semelhança de Deus. E essa é a imagem da amizade. Portanto, é nosso dever nos amar como irmãos amigos. Dentro desta igreja, Cristo, ele expôs esse princípio de forma ainda mais ampla. Ama, inclusive, os teus inimigos. Lucas 6, verso 27. Agora, a imagem de termos inimigos é uma imagem um pouco complicada. Porque a Bíblia diz assim, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Então, ter inimigos tem que ser uma atitude de alguém que não gosta de mim. Não que parta de mim em direção ao outro. E essa é uma questão interessante. Você só pode ter inimigo se essa inimizade não partir de você. Da sua atitude de desprezar, de humilhar, de brigar, de xingar, de maltratar, de desprezar. No que depender de você, tenha paz, tenha amor, tenha amizade, tenha companheirismo. Ainda que isso exija que você morra para você mesmo. E viva para o amigo, para o outro. Essa é a lei. E a relação de amizade, ela é uma relação frutífera. E ela é um campo enorme para a gente praticar o cristianismo. Tanto na nossa amizade com Deus, acima de tudo, também na nossa relação de amizade dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, na sociedade onde Deus nos colocou. Eu tenho para mim que a relação de Jesus Cristo com os seus discípulos é um grande quadro para nos ensinar muitas coisas sobre amizade. Ali existem amizades sinceras, ainda que equivocadas. Pedro, muitas vezes, ele cumpre esse papel do cara equivocado, que é amigo de Jesus. Senhor, eu não te nego. Senhor, eu te defendo. Mas chega na hora do vamos ver, como se diz? Pedro nega, Pedro erra. Mas era um amigo sincero, ainda que equivocado. Não era perfeito. Dentro desse grupo de discípulos, existe também o amigo infiel. Aquele que aparentemente faz parte do grupo é um deles, mas é chamado o filho da perdição. Vocês conhecem ele, é Judas. Dentro dessa família de discípulos, cujo mestre é Cristo, existem homens mais famosos, menos famosos, mas todos eles são igualmente importantes para Deus. E foram escolhidos pessoalmente por Cristo para viver essa relação linda. Conhecer aquele que era o Verbo encarnado, e o Verbo um dia esteve com Deus e era o próprio Deus. Aqueles homens tiveram o privilégio de serem amigos de Deus como homem e perceber como que Deus age em meio à sociedade humana. Ele age com poder para curar, para salvar, para perdoar, para transformar o íntimo da alma e então o exterior estará bem. E nós vamos estudar hoje um dos capítulos mais bonitos dessa história de amizade, que contém todos esses elementos de fidelidade e de infidelidade dentro do contexto da Santa Ceia. Abre a Bíblia em João, capítulo 13, último livro da Bíblia a ter sido escrito. O Evangelho de João é aquele que contém a cristologia mais desenvolvida. Se diz que a cristologia dos outros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, é uma cristologia horizontal. Ela começa com a família humana de Jesus. Jesus é filho de Abraão, Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Adão. É assim que começam os outros evangelhos. O evangelho de João é diferente. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. Ele tem uma cristologia vertical, não horizontal. Essa é apenas uma dimensão acadêmica do estudo do Evangelho de João. E o capítulo 13 vai introduzir as cenas finais da vida de Jesus, dentre as quais o Evangelho, tanto de João quanto os outros, tomam mais tempo para discutir e para pensar. E o texto nos diz assim, do verso 1 até o verso 7. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro não estava vendo tudo de forma clara. Como nós, Pedro era ignorante das circunstâncias nas quais ele mesmo estava envolvido. Talvez Pedro estivesse esperando que em breve Jesus seria coroado como rei e desfrutaria do trono de Israel. Quão ignorante era aquele homem, cego pelas suas próprias compreensões e pelas suas próprias circunstâncias. Quem sabe Pedro, como os outros, achavam que naquele grupo de homens existia paz perfeita entre eles e com o céu. Mal imaginavam eles nem podiam imaginar que a presença do próprio Satanás ali estava. Impressionante a ignorância humana em relação às circunstâncias do grande conflito. Agora, a hora da cruz havia chegado. O céu e o inferno estavam muito próximos. Cristo, ele estava em comunhão perfeita, em sintonia perfeita com o Pai, e ele sabia que havia chegado a sua hora de partir desse mundo e voltar para o Pai. Jesus, ele tinha essa consciência. Na mesma mesa, na mesma sala, na mesma ceia, estava um homem movido, turbado por cobiça, por inveja, por maldade, por desonestidade, por roubo. E ele se entregou ao diabo. E ele estava disposto a trair o Mestre Jesus. Trair aquele que é Deus. Trair aquele que foi o Filho do Homem. Judas, ele é o protótipo dos cristãos que não praticam a verdade. E o que importa não é malhar o Judas, como se faz por aí, numa atitude até mesmo agressiva e ruim. Mas o que importa é não manifestar o caráter dele em mim. Como alguém que desfruta da presença de Jesus, mas que no coração se curva a Satanás. A mentira, a vaidade, a podridão, ao pecado. Essa é a lição de Judas. Agora, o texto nos disse uma revelação maravilhosa. Tendo amado aqueles que eram seus, que estavam no mundo, Jesus os amou até o fim. Os amou até as últimas consequências, até a cruz. Mas antes disso, o Criador do universo se humilha e lava os pés dos discípulos. Inclusive do próprio Judas. Isso é impressionante. Isso é uma das revelações mais lindas a respeito do caráter de Deus. E a partir do verso 12, o texto continua até o verso 20, dizendo assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pedro, diante do fato de Jesus lavar os pés, ele se sentiu incomodado e ele diz: Mestre, você não vai lavar o meu pé. E Jesus repreende ele: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro o permite. E agora, depois de lavar o pé de cada um, ele pergunta: vocês compreendem o que eu fiz? O serviço de lavar os pés era o serviço do escravo. Essa era a razão pela qual eles ainda não estavam com os pés limpos, porque nenhum deles quis se humilhar para lavar os pés uns dos outros antes de cear. E certamente, antes que eles pudessem se sentar e partilhar do alimento, a situação ficou um pouco chata. Sem que ninguém perguntasse, tinha uma pergunta no ar. Como é que a gente vai participar, todo mundo sujo, pé sujo? E aí Jesus, ele responde a essa pergunta que ninguém fez, não com outra pergunta ou com alguma resposta teórica. Ele tira as suas vestes, pega uma toalha e passa a lavar os pés de um por um. E depois ele pergunta, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês andam comigo e vocês me chamam de mestre e senhor. E eu sou o mestre e o senhor. Porque eu disse, haja luz e houve luz. Porque eu criei o universo, enviei o meu espírito e tudo se fez. E eu estou aqui com cada um de vocês. E se eu sou o mestre e eu pratiquei isso, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Que significa estar disposto a se humilhar para o benefício do outro. Essa é a lógica do reino cristão, e não o contrário. Agora, e ele arremata com uma frase que cabe muito bem dentro da semana de oração. Vocês serão felizes, bem-aventurados, se o praticardes. Não somente entender os princípios por detrás disso. E dessa forma, Jesus, sendo maior, se fez o servo, e essa foi uma repreensão prática para o espírito do diabo. Lembra a tentação do diabo? Eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas. Esse é o espírito dele. Jesus, de forma prática, repreende esse espírito. E estando acima de todos os céus, se faz homem. E sendo Deus eterno, se faz mortal. E sendo mortal, se faz um servo que lava os pés, que faz o trabalho do escravo para os seus discípulos. Jesus deu exemplo, e nós seremos bem-aventurados, não apenas ao reconhecer teoricamente o que isso significa, mas colocando em prática, desistindo de si mesmo para viver para o outro, em amor. A presença do traidor incomoda, e o Senhor diz assim, eu conheço aqueles a quem eu escolhi. E ele diz algo muito interessante. Quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vocês estão diante de desafios missionários nesta igreja. Vocês vão bater de porta em porta. Vocês vão oferecer estudos bíblicos. Vocês vão pregar a palavra de Deus. E lembra dessa passagem. Quem receber aquele que Cristo envia, recebe a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe o Pai. Mas, como contraste, vem uma história triste. Porque, e quem rejeita a quem aquele envia? A quem o mundo está rejeitando quando rejeita a tua presença em nome de Cristo? É o próprio Cristo, é o próprio Deus. E agora Jesus Cristo fica perturbado. E olha só como o texto continua. A partir do verso 21, ele diz assim, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade eu vos digo, que um dentre vós me trairá. E o verso 25 em diante. E então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, lhe perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus, o que tu pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, logo saiu. E era noite. Talvez essa seja uma das cenas mais tristes do cristianismo. O traidor é revelado, e nele está a presença de Satanás. Quando essa presença se manifesta, Jesus olha nos olhos daquele homem possesso, e diz assim, o que você quer fazer, se dirigindo não a Judas, mas ao próprio diabo, o que você quer fazer, faça. Quanta maldade habita no coração deste ser. Quanta violência ele seria capaz de imprimir na alma humana. Quanta maldade, quanto ódio, quanto desprezo, quanto escárnio. Tudo isso, Jesus aceitou por você. E ele aceitou de forma prática, não de forma teórica. Ele carregou a culpa, a humilhação. Ellen White nos diz que tudo aquilo que Satanás pudesse inspirar aos homens fazer contra Cristo, Cristo aceitou. E na cruz se revela o maior amor de Deus e a maior maldade, a do diabo. A partir do verso 31, o texto continua dizendo assim: quando ele, Judas, saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora: para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eles não estavam preparados para ir para o céu, e talvez nós não estejamos hoje. E Jesus disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. Antes que o céu venha para nós, na volta de Jesus ou na morte, nós precisamos aprender aquele que é o princípio que resume todos os princípios. Aquela realidade que engloba todas as realidades, aquela atitude que revela o que é cumprir a lei de Deus: amem uns aos outros. É tão fácil pregar disso, irmãos, tão difícil viver isso. E todos nós falhamos no amor. E a gente olha para 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é bondoso, é benigno, o amor não tem vaidade, não tem ciúmes, não tem egoísmo. E a gente fica se sentindo totalmente incapaz de viver esse amor. E quando a gente se sente incapaz, a igreja parece que se torna um teatro dos hipócritas. E quem gosta de participar dessa peça? Quem está satisfeito participando dessa peça? Ninguém. Não em sã consciência. E a gente se pergunta, e a gente pergunta para Deus: Pai, como faz? Como chega lá? E eu gostaria de estudar, nos 5, 10 minutos que nos faltam, um texto com vocês, que se vocês colocarem no coração de vocês, vocês não vão errar o caminho para o céu. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, para terminar a nossa reflexão dessa noite. Aquele mesmo Pedro, que não queria que Jesus lavasse os seus pés, aquele mesmo Pedro, que logo depois do lava-pés, da Santa Ceia, negou Jesus, ele foi perdoado, restaurado, transformado, e ele nos legou essas maravilhosas cartas. Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8, nos diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Eu já preguei inúmeras vezes sobre esse texto. Eu já preguei esse texto no interior da Bahia, numa igreja lá de 20, 30 membros. Muito menos pessoas do que aqui. Eu já preguei esse texto na Igreja Central de São Paulo, maior cidade da América Latina. Não importa onde nós estejamos, esse texto tem algo a dizer a todos nós. E ele diz assim: associem com a tua fé a virtude. A fé é o fundamento básico da nossa relação com Deus. Se queremos amá-lo, se queremos amar as pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não acredita que Ele nos aceita, por causa da nossa hipocrisia e do nosso pecado. Agora, tem muita gente no mundo que bate no peito e diz: eu tenho fé. Tem fé em Maria, tem fé em João, tem fé em Pedro, tem fé em Paulo, tem fé em não sei o quê. Tem fé em madeira, tem fé em pedra, tem fé em Aparecida do Norte, tem fé em sei lá o quê. Pedro nos diz para avançar além da fé. E peguem a fé na verdade e associem com ela a virtude. Que é o quê? A prática dessa fé. A fé sem obras, ela é morta. Se você tem fé naquele que nos ensinou, amem uns aos outros, tenha a virtude de colocar isso em prática. E se a gente andar por esse caminho, não tem como errar. Mas, queridos, tem gente que tem fé e estão dispostos a trabalhar por essa fé. Eles querem fazer trabalho missionário, eles batem na tua porta no domingo de manhã, e sabe o que eles vão te dizer? Jesus Cristo não é Deus. Estão dizendo mentira. Por isso que Pedro nos diz, tenha fé, acrescente a essa fé a prática, mas tenha o quê? Conhecimento. Você quer viver a vida do amor, da prática do cristianismo? Seja uma pessoa de fé, coloque em prática aquilo que você conhece e conheça cada vez mais e cresça no conhecimento. Mas tem gente que faz tudo isso. Tem fé, tem iniciativa prática de colocar a fé por obras, tem também conhecimento da palavra, mas a alguns deles falta domínio próprio. Domínio próprio é pôr em prática aquilo que a gente sabe, se controlando. Eu sempre gosto de ilustrar esse ponto com a questão da alimentação. Todos nós sabemos que nós não devemos comer, vou colocar entre aspas, porcaria, coisas ruins, coisas erradas, e devemos nos alimentar com coisas corretas e boas e saudáveis. Saber isso é fácil. E ter domínio próprio para praticar isso é fácil? O que vocês acham? A coisa muda de figura. Saber é fácil. Olha, eu tenho que não comer brigadeiro, chocolate, porcaria, refrigerante e tal. Isso é fácil saber. Eu aprender a ter domínio próprio e rejeitar essas coisas é um outro patamar. Mas tem gente que tem tudo isso. Tem fé, pratica essa fé, tem conhecimento, consegue ter domínio próprio, mas erra no próximo ponto, que é a perseverança. E existiram homens e mulheres que foram grandes cristãos na sua caminhada, mas não aprenderam a perseverar, abandonaram os caminhos do Senhor, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a lei de Deus, rejeitaram a verdade. E sem Cristo, quem vai para o céu? Ninguém. Portanto, devemos ter domínio próprio, fé, virtude, conhecimento e perseverar. E acrescentar com a perseverança a piedade. Piedade é misericórdia prática dos outros. Porque tem gente que tem essa fé, tem conhecimento, tem domínio próprio e tem perseverado. Mas são malignos como o diabo na hora de condenar os outros. E eles não têm misericórdia e paciência com aqueles que talvez ainda não entenderam tudo o que eles entenderam, ainda não estão praticando tudo aquilo que ele próprio está praticando e acabam se perdendo por causa disso. Agora, nós devemos ser tudo isso, irmãos, e termos piedade das pessoas. E então nós poderemos nos reunir numa reunião fraterna. E aqui está a imagem da amizade. Fraternidade é amizade prática, é amizade íntima, hospitalidade, alegria de receber o outro, não só na igreja, mas em casa, mas na rua, mas onde quer que seja. Vivermos num ambiente feliz e alegre uns com os outros. E sabe o que significa isso? Amor. Sejam bem-vindos ao cristianismo prático. Mas e se eu errar no amor? E se eu errar na fraternidade? E se eu errar no domínio próprio? E se eu errar e não tiver misericórdia? Volta para o começo da fila e tenha fé em Deus. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa incoerência, a nossa maldade, a nossa incapacidade de ser aquilo que deveríamos ser. Volta para a fé e fala para Ele, Senhor, me perdoa. Eu não sei ser amigo, eu não sei ser irmão, eu não sei ser pastor, eu não sei ser qualquer coisa que as pessoas pensem que eu sou cristão. E se a gente fizer isso, o que a palavra de Deus diz? Nós estaremos confessando o nosso pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Deus é maravilhoso. E Ele vai perdoar, Ele vai salvar, Ele vai purificar. E Ele vai te fazer fiel e feliz. Essa é a mensagem que Deus tem para vocês essa noite, Deus tem para mim. Deus já falou muitas vezes ao meu coração através de tudo isso. Eu me sinto pequeno, eu me sinto vazio, eu me sinto hipócrita, eu me sinto errado, eu me sinto pecador indigno de participar dos símbolos do corpo e sangue de Cristo. E hoje eu quero pedir para Deus humildade, perdão, pureza de coração, me afastar de qualquer tipo de imoralidade em relação ao sexo, ao dinheiro, à mentira, à vaidade, ao que quer que seja que possa me impedir de estar no céu um dia. E alguém quer fazer o mesmo? Alguém quer pedir o mesmo para Deus e desistir do pecado e viver para Cristo? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Papai do Céu, obrigado porque a Tua palavra nos inspira a perceber a realidade do grande conflito que nos rodeia, Pai. Obrigado porque em meio às lutas, dificuldades, pecados, o Senhor veio, desprezou tudo isso para nos salvar, Deus. Que essa salvação se cumpra na nossa vida, Pai, ainda que a gente não a mereça, Deus, é verdade, nenhum de nós a merece. Coloca humildade no nosso coração, coloca a confissão de pecados no nosso coração, coloca a alegria de te servir e de receber a tua graça, o teu perdão e a tua paz nesta noite. Que os nossos votos de sermos cristãos sejam reafirmados hoje. E que esse cristianismo que estamos reafirmando seja um cristianismo prático, Pai. De amor, de fé, de fraternidade, de alegria, de conhecimento e prática da Tua verdade. E que assim possamos iluminar o mundo, esta cidade, onde quer que formos com a Tua verdade. Recebe esta Santa Ceia que vai se iniciar. Recebe a cada um com sua graça e salvação. Em nome de Jesus nós te imploramos. Amém.